o céu azul é mais azul e uma cruz de estrelas mostra o sul. Grande o céu, a terra e o mar, o seu povo bom não é menor, mas o que faz admirar, devo dizer, guarde bem de cor. Qual a razão que esse país tão grande assim cabe inteirinho em meu coração?